need to know. Could you be the one to call when I lose control? E vem com o brocador da brigadeira pra tocar no paredão, viu? André Cedeiros, o mural de Ibi Coara. Essa daqui é a autoria nossa daquele jeito. E bregadeira lá em Vegas, tipo American Pie. Arrastei ela pro quarto, ela ficou querendo mais. E eu falei pra ela que comigo é pouca ideia. O que aconteceu no quarto não explana pra galera. Não conta pras amigas e nem pras suas colegas. O que aconteceu em Vegas, morri em Vegas. O que acontece em Vegas, morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideia, porra. O que acontece em Vegas, morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo, Teu louca de lança, chama, porra. Que minha bunda balança, teu louca de lança, chama, porra. Que minha bunda balança, teu louca de lança, chama, porra. Que minha bunda balança, teu louca de lança, chama, porra. Que minha bunda balança. Tamo junto, meu parceiro, bugio do cavaco, alagoano estourado. E é nós, hein, que vai tocar nos paredões. Tamo junto, hein. Alô, meu patrão, é o Marco Divulgações. Tamo junto e misturado, hein. Carretinha treme, treme. E bregadeira lá em Vegas, tipo American Pie. Arrastei ela pro quarto, ela ficou querendo mais. E eu falei pra ela que comigo é pouca ideia. O que aconteceu no quarto não explana pra galera. Não conta pras amigas e nem pras suas colegas. O que aconteceu em Vegas, morri em Vegas. O que acontece em Vegas, morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideia, porra. O que acontece em Vegas, morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo, Teu louca de lança, chama, porra. Que minha bunda balança, teu louca de lança, chama, porra. Que minha bunda balança, teu louca de lança, chama, porra. Que minha bunda balança, teu louca de lança, chama, porra. Que minha bunda balança. Vem com o brocador da brigadeira pra tocar no paredão. Deu bala é suco, deu mola é vapo. E avisa que estourou, tamo juntinho. Alô, meu parceiro Fabiano do Trio Estilizado. Tamo junto e misturado.